ouvir na madrugada. Mais um irmão que na favela o sistema mata. Um fi cruel, gosto amargo do fel. Tem piedade, ó Senhor que está no céu. Mas o réu, punido por sua pobreza e a cor da pele, marcado pelo preconceito que entristece. Alvo do opressor, sente a dor e o rancor, que ao morrer de olhos abertos ele mostrou. Muito sangue, muito choro, favelado de luto. Mas um pagou sua vida indo pro sepulcro. Reação da favela, lágrimas e vela. Aqui não tem piedade entre becos e vielas. Pobre, a mira principal da polícia. Negro, a cor do preconceito, a malícia. Junta o seu pacote de um jovem pro caixão. Enche sua cabeça de tiro em vez de educação. Calma, a lágrima de uma mãe não comove a mídia. É mais válido seu filho no chão do que ele com vida. Fim da perícia, cada um pras suas casas. Depois de mais de 5 horas com o corpo na praça. Mais uma mãe a chorar. Infelizmente aqui o sangue escorre sem parar. Nas ruas de barro que os caras brincavam quando criança, trocaram a bola pelas armas. Eis o fim da esperança. Mais um, na norte e na sul, na leste e na oeste. Ao som do clique, clique, clique, clique, clique, clique. Foi mais um, foi mais um. Yeah, yeah, yeah. E foi mais um que se foi de forma tão cruel. Nos deixou com saudade e foi morar no céu. Senti o gosto do fel, deixou triste a família aqui. Mas lembra devido à mídia que mostra o que aconteceu, maquiando a informação que ganha lucros a mostrar seu corpo em um caixão. Se diverte quando vê sangue jorrando nas favelas e a gente querendo paz nas ruas de terra. O fim da guerra interna é uma causa que lutamos pra não ouvir. Foi mais um, dois, três, quando? Ao ver várias mãos em pranto chegar, me arrepiei e me veio na cabeça quem mataram dessa vez. Me assustei, chorei quando soube que era você. E agora não podemos mais dar aquele rolê. Por que que tamo assim caminhando pra extinção? Me diga o porquê, necessidade ou ambição? Ou é a corrupção, o sistema desse país? Racista, preconceituoso, que mundo infeliz. E quando me perguntam onde ele tá moral, só me basta responder, voltou à terra natal. Foi mais um, na norte e na sul, na leste e na oeste. Ao som do clique, clique, clique, clique, clique, clique. Foi mais um, foi mais um. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na esquina tem mídia, tem polícia. Só a SAMU que não chega logo em seguida. Mais uma vítima, chama a perícia. Liga logo o rabecão pra recolher o corpo de mais um irmão. Quero o função da biqueira e do crime. Levou rasteira, é mensurável descrever pra mãe contar a tristeza. Heridas que eu vi partir deixando dois saudade. O cheiro de rosas é tão comum nos quatro cantos da cidade. De dia ou de noite a sinfonia é bélica. O ratatá gera lucro com o sangue da favela. Clique clack foi acionado lá na outra rua. Pulou muro, telhado, mas não escapou da sepultura. Justiça com as próprias mãos, mas um jovem morreu linchado. Não corre pega ladrão pra mais de 10 que se juntaram. Vida injusta que o sistema manipulou. Traçaram o jogo do sufoco que o gueto se enforcou. Atrocidades é o que não falta num país desigual e racista. Guerra interna faz jorrar o sangue da periferia. Foi mais um.